Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Agradecidos pela oportunidade de estar aqui hoje, podermos falar a respeito da doutrina espírita e pelo carinho que somos acolhidos aqui na casa do Bezerra de Menezes. E nesta manhã vamos refletir um pouco sobre o tema Preciso Cuidado com o que Plantamos. E é um tema que nos leva a refletir muito sobre a reencarnação. A reencarnação é um dos temas mais, vamos dizer, revolucionário que a doutrina espírita trouxe para o nosso conhecimento. Ao lado da compreensão do que é a vida espiritual, a reencarnação é um conhecimento decisivo para a gente poder entender o significado da nossa existência, para a gente poder entender as situações que nós vivemos e para a gente entender o que nós podemos fazer para o futuro. Muitas pessoas, quando descobrem a reencarnação, entendem essa possibilidade que o homem tem de ter muitas vidas, fica deslumbrada porque começa a pensar no passado, começa a tentar descobrir o que foi, começa a tentar entender quais foram os lugares que viveu. E a gente muitas vezes cai nessa atitude logo no início, quando nós ainda não compreendemos muito bem, e acabamos às vezes até enveredando por caminhos que são fantasiosos. Existem pessoas que buscam de maneira assim desesperada descobrir o que elas foram no passado. Pode até existir situações que para a pessoa se curar, para a pessoa se libertar, talvez de uma fobia, talvez de uma situação ali muito complicada que ela carrega no íntimo, talvez seja até útil que ela relembre alguma coisa. Mas entrar nessa busca pelo passado, geralmente ela é uma experiência muito perigosa. Ela traz para a pessoa riscos muito grandes, principalmente por descobrir coisas que ela não gostaria. Por isso que a providência divina, por isso que Deus, na sua sabedoria infinita, nos coloca numa condição de esquecimento. E até os desencarnados também têm uma certa limitação para lembrarem das suas vidas passadas. É só quando eles atingem um estágio de segurança interior, de muita convicção nos deveres que eles têm perante a vida, o compromisso que eles têm consigo próprios e com o conjunto, é que vão podendo relembrar situações passadas. Mas a maioria dos espíritos aqui, encarnados e desencarnados, não estão em condições de relembrar na íntegra as experiências vividas. E isso a gente aprende com a doutrina, que o esquecimento é algo necessário para a nossa evolução. Por isso que nós não devemos, muitas vezes, ficar especulando quando, que época nós vivemos, o que fomos, se nós somos da nobreza, se nós somos militares, se nós somos guerreiros. Porque normalmente as pessoas querem se associar a figuras importantes. Há uma história, não lembro o livro agora, em que uma senhora se dirigiu ao Chico e disse que ela tinha sido uma mártir do cristianismo primitivo. Tinha sido alguém que tinha sido devorada pelos leões na arena romana. E o Chico, na sua humildade, ele disse que ele tinha sido a pulga do leão. É óbvio que o Chico, ele tem toda uma história nessa época, tem algumas coisas que se sabe hoje, quem ele foi em algumas vidas passadas. Mas ele, ao dizer isso, ele queria dizer o quê? A gente tentar se associar a figuras, a personagens do passado, que tem uma importância espiritual, histórica muito grande, revela muitas vezes da gente uma falta de humildade, né? Porque a gente não quer se associar, por exemplo, a um escravo, a um ladrão da época, a um saqueador, a um guerreiro que espalhava morte, destruição. Poucas pessoas têm a coragem, muitas vezes, de enfrentar essa realidade, descobrir o que elas foram na íntegra, né? Por isso que não convém a gente lembrar. Me recordo uma história de uma casa que por muitos anos eu frequentei, e há muitos anos atrás, em que uma pessoa buscou atendimento nesse local, foi assistida, foi orientada, foi feito o tratamento espiritual, mas a busca dela entender o que trazia ali tanta aversão pela mãe, por que tanta repulsa, tanta indignação, a levou a buscar esse conhecimento em uma vida passada. E ela realmente conseguiu, porque tudo que a gente insiste muito, tudo que a gente busca, como disse Jesus, nós encontramos. E ela finalmente encontrou a resposta. A mãe tinha sido assassina dela no passado. Veio nessa encarnação como filha, para justamente através do sentimento maternal e filial, tentarem recompor a harmonia entre aqueles dois seres. Só que a lembrança vívida, intensa, do momento da morte, saber que a mãe tinha provocado a morte dela, o que que levou? Levou um afastamento definitivo e não querer mais ver a mãe. Não sei o que se desenrolou nessa história, mas por aí a gente percebe quanta dor a gente pode buscar se a gente tentar revolver esse passado que nós precisamos por algum tempo ainda deixá-lo adormecer. E se em algum momento for necessário recobrarmos a lembrança dele por alguma razão, nós relembraremos. No momento certo da nossa existência, a espiritualidade nos convida a buscar um fragmento do passado para que a gente possa analisar certas características que nós temos hoje e podermos entender, por exemplo, por que que nós somos, às vezes, pessoas que temos uma precaução tão extrema contra tudo e contra todos. E aí a gente descobriu que, por exemplo, numa vida passada, a gente foi acusado injustamente de algo. E por aí vão os exemplos. E geralmente eles revelam isso de uma forma que as lembranças vêm bem assim, apagadas, tênues, apenas com uma ideia para que a gente possa vivenciar aquilo de uma forma mais tranquila, mais amena. Eles não estancaram a nossa realidade de forma a nos ferir, porque eles são excelentes terapeutas, os espíritos superiores. Eles sabem até que ponto eles podem nos dar conhecimentos que nós ainda não estamos preparados. Então a reencarnação, ela é fundamental para nós, para compreender a nossa vida, porém, não devassando ela de maneira assim que nós saibamos exatamente tudo o que nós fomos e fizemos, com quem nós vivemos, mas há um conhecimento que nós podemos ter. É quando nós analisamos o nosso eu hoje, o que nós somos hoje. Por aí nós podemos ter uma ideia do que fomos. Podemos ter uma ideia da pessoa que nós já fomos no passado, porque essa pessoa ainda está muito presente no nosso presente, no que somos nós mesmos. Então, quando nós refletimos sobre a reencarnação, nós podemos fazer essa volta ao passado de uma forma segura, procurando analisar o que nós somos hoje, para daí nós chegarmos às conclusões do que nós já fomos. E isso também é feito de uma forma gradual na vida, porque também não nos conhecemos plenamente ainda. Nós só sabemos quem nós somos quando somos defrontados pelas provas, quando nós somos defrontados pelas situações ameaçadoras da vida. Aí o nosso caráter se revela. Aí a nossa essência se manifesta. São nos momentos de extrema fragilidade nossa que nós manifestamos aquilo que trazemos muito forte dentro de nós. E ninguém deve se culpar quando se descobre numa situação tão vulnerável, tão imperfeita, porque normalmente quando nós somos defrontados pela nossa realidade interior, por aquilo que nós somos verdadeiramente, às vezes a gente se sente arrasado. Às vezes a gente se sente de forma muito para baixo, muito pessimista em relação a nós mesmos. Mas isso é decorrência de uma frustração natural, porque nós temos um conceito sobre nós, que nós somos pessoas, entre aspas, normais. Mas aí a gente descobre que a gente tem sentimentos ainda muito inferiores, E aí a gente fica completamente decepcionado de descobrir que a gente ainda é capaz de certas atitudes. Mas passada essa primeira impressão que nós temos, de decepção com a gente mesmo, a gente deve se recompor e assumir que ainda somos aquilo. Mas jamais esquecer que também temos qualidades positivas que se revelam ao longo da vida. Porque nós também somos capazes de gestos que podem não ser grandiosos, mas já são significativos para a nossa experiência. Quando, por exemplo, nós sentimos compaixão por alguém que sofre, e a dor do outro nos incomoda. Ainda que seja a dor de um animal, mas se a gente se sente condoído, se sente com compaixão por aquele que sofre, nós já temos uma conquista muito grande. E é interessante a gente não se alegre com isso, porque muitas vezes a gente tem medo de cair na vaidade, de achar que nós já somos seres muito melhores que os outros. É que a gente esquece que a maioria das pessoas que nós convivemos vivem as duas situações. São pessoas que nos momentos difíceis revelam o seu lado difícil, e são pessoas que em momentos propícios também revelam o germe de valores, de virtudes, que vão ser muito promissoras no futuro. Então a gente também não deve se sentir o risco de cair na vaidade quando a gente se descobre capaz de coisas boas. Porque a verdadeira humildade é aquela que nos situa exatamente o que somos, nem mais nem menos, exatamente na condição espiritual que nos encontramos. Mas isso a gente só descobre vivendo, a gente só descobre experimentando a vida, a gente só descobre usufruindo das oportunidades da vida. E quando temos o conhecimento da reencarnação, se torna mais fácil, porque nós sabemos que reencarnamos para evoluir, para através dessas experiências que vamos vivendo, vamos permitindo que o nosso lado inferior vá desaparecendo e o nosso lado de espírito superior vá sendo construído e vai surgindo. A reencarnação no contexto espírita, ela nos ensina exatamente isso. Nós estamos em mais uma etapa importantíssima da nossa evolução espiritual. O nosso hoje, a nossa vida agora, ela é um marco na nossa evolução espiritual. Porque é o momento presente. É o momento que nós estamos definindo todo o nosso futuro. E aqui é o que ocorre muitas vezes, por muitos que refletem os conhecimentos espíritas, que muitas vezes não percebem essa situação, de que pensamos demais nos erros do passado, e é importante refletir sobre eles, pensamos demais que hoje colhemos o resultado dos nossos desacertos, pensamos demais que hoje nós estamos passando por provas, por expiações, pensamos demais que somos espíritos endividados, mas na maioria das vezes nós nos esquecemos que hoje, apesar das provas, apesar das expiações, apesar das limitações, nós temos uma grande missão a cumprir também. Nós temos uma grande tarefa a realizar no presente. Por isso que o presente é um marco na evolução do espírito. Por isso que o hoje é extremamente importante, porque nós podemos transformar as nossas vidas. A vida presente e as vidas subsequentes. Pelas escolhas que nós fizermos, nós podemos determinar o nosso futuro. E não é só o futuro da reencarnação seguinte, é o futuro agora. É essa encarnação, nós já podemos iniciar transformações. Nesta vida presente, nós podemos criar algo positivo que irá nos beneficiar no futuro. E quanta coisa que nós temos hoje é reflexo daquilo que nós tivemos de dedicação, de empenho no passado. Dessa vida mesmo. Pais que souberam educar, encaminhar, perderam noites de sono, que lutaram, que muitas vezes viram seus filhos à beira de um precipício e não desistiram desses filhos. Lutaram tanto e os trouxeram para junto de si. Hoje em dia a gente tem muitos exemplos de famílias que falham, mas também temos muitos exemplos de famílias que acertam. E até aqueles que possam pensar, ah, mas eu não estou conseguindo acertar. Continue, porque vai chegar o momento que você vai acertar e vai dar tudo certo. O problema é que muitas vezes nós desistimos nessa luta, nesse empenho, para garantir que essa vida já comece a se transformar. Porque aquilo que nós sabemos, que é a lei de ação e reação, que determinou no passado as consequências que nós temos hoje, ela funciona para as coisas positivas também. Ela funciona também para nos promover perante a evolução espiritual. A lei de ação e reação não nos traz apenas consequências tristes, difíceis. Ela nos traz também coisas extremamente positivas. Ela também nos traz o bem. Ela também nos traz a harmonia. E por que que os Espíritos sempre nos convidam à prática do bem, à prática da caridade? Que é justamente para isso, para a gente gerar aquilo que vai ser positivo na nossa vida no futuro. Para a gente desencadear essa força poderosa que guia a nossa evolução. Que se colhemos desacertos, se colhemos consequências negativas, nós podemos desencadear consequências positivas para o futuro. E o conhecimento da reencarnação dentro do Espiritismo também nos mostra isso. Nós não somos só espíritos endividados. Nós também somos espíritos com oportunidades promissoras de vida. Nós somos espíritos com grande potencial de realização. Quando Jesus disse para os discípulos, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço, muitos deles ainda iriam errar depois dessa fala de Jesus. Pedro ia negá-lo, outros teriam medo e quiseram até deserdar da tarefa de divulgação do Evangelho. Mas não, Jesus afirmou, vós sois deuses, porque ele sabia o potencial que eles tinham. E se hoje Jesus estivesse falando para nós pessoalmente, ele diria também isso. Vós sois espíritos puros, só que falta alcançar isso ainda, mas o potencial para se tornar está lá dentro, é parte de nós, é parte da nossa, entre aspas, programação. Todos nós somos destinados a isso, todos nós somos marcados para isso. Quando ele disse também, nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Quais são as ovelhas? Seriam só os discípulos, seguidores diretos? Não. As ovelhas que ele se referia era toda a humanidade. Todos os espíritos ligados a esse planeta estão fadados a um destino único, que é o bem puro, o bem supremo. Só que para chegar lá, tem muito caminho a percorrer, tem muita coisa para fazer. E é aí que muitas vezes a gente não apressa essa marcha, não acelera essa viagem, não antecipa essa conquista, porque nos falta muitas vezes a reflexão sobre o presente, sobre o que fazemos hoje da nossa vida. Muitas vezes é aquela reflexão bem simples assim, estou fazendo tudo certo, eu vou continuar fazendo. Porque muitas vezes a gente está fazendo certo, mas quando não vê resultados materiais imediatos, a gente cai no pessimismo, porque infelizmente divulgam ideias muitas vezes fantasiosas de que quem segue a Jesus, quem se dedica ao bem, vai ser recompensado materialmente desde já e vai mudar tudo na sua vida de maneira instantânea. E nem sempre as coisas se passam de uma forma tão simplista assim. Nós podemos muitas vezes colher benefícios, colher o resultado desse bem que nós estamos cultivando, e não será de forma material, embora até possa ser, mas será de uma forma mais do que interna, de uma forma mais sutil, e que muitas vezes nós não percebemos. Há pessoas que estão levando a sua vida com grande luta, com grande dignidade, com grande esforço, e estão se mantendo íntegras nisso, e muitas vezes desanimam, porque fala, puxa, é uma vida só de trabalho, uma vida só de lutas. Mas que bom que hoje nós já podemos estar assim. Por porque há inúmeras pessoas que não conseguem enfrentar uma rotina de um trabalho que os obriga ali a muitas vezes acatar situações que são desagradáveis. Muitas pessoas ainda não têm a disciplina para acordar no horário certo para se dirigir ao seu trabalho. E nós esquecemos que esses valores, esses princípios, essa honradez de você ser íntegro e cumprir compromissos, isso é uma conquista para o espírito. Porque isso o habilita às próximas etapas da evolução. A pessoa que já tem solidamente conquistado esses valores de integridade, de responsabilidade, de assumir os seus compromissos e honrá-los, as pessoas que não desistem, isso é um valor imenso na evolução do espírito. Isso é um valor muito grande. E nós não reconhecemos isso como uma conquista muitas vezes. Porque a sociedade e muitos grupos nos vendem uma ideia de que você, para estar de bem com Deus, você vai receber, por estar de bem com Deus, você vai receber recompensas materiais. Estude a história dos grandes homens e grandes mulheres que marcaram a história da humanidade. Pessoas de grande valor moral, de grandes princípios, grandes virtudes, e veja se tiveram vida fácil. Até aqueles que tinham materialmente a vida favorável, tiveram lutas, tiveram desafios. Então, quem na Terra vai experimentar sempre recompensas materiais, sempre vai encontrar uma vida tranquila? Nem o Cristo teve isso. Nem Jesus teve uma vida pacífica. Estude a vida dos seus discípulos diretos. Apenas um não morreu assassinado, mas sofreu muito, porque ele tinha uma missão para chegar até o fim. Veja a história de todas as pessoas que defenderam os ideais de liberdade, de igualdade entre os homens. Eram pessoas de grande valor, mas tinham lá suas pendências perante as leis divinas, tinham lá suas lutas que eles deviam desenvolver, e nem por isso eles escolheram facilidades. Porque muitas vezes nos escapa a percepção e a compreensão de que a experiência humana, ela deve ser desafiadora. Ela deve ser uma experiência que nos põe realmente à prova. E não podemos nos cansar, não podemos nos sentir frágeis, porque nós estamos enfrentando embates na vida. Porque a prova só chega quando nós estamos preparados para superá-la. Por isso que a gente não precisa ter medo de que no futuro vai passar por uma prova, uma expiação muito difícil. Porque o dia que essa situação chegar, nós estaremos aptos a enfrentá-la. O dia que nós tivermos que passar por uma dor muito grande, pode ter certeza, nós teremos a força para superá-la. É assim que se passa com o homem na sua evolução no planeta, desde que ele se torna homem, por 200 mil anos. E continuará sendo assim. Continuará sendo de desafio permanente, porque é isso que faz o espírito evoluir. Mesmo um espírito como Jesus, que tinha um poder tão grande, ele enfrentou impedimentos na vida material. Ele enfrentou dificuldades e obstáculos. E quando ele termina a sua missão terrena, ele diz isso, né? Que ele venceu, porque ele conseguiu atender aquilo para aquilo que ele veio, que foi o quê? Despertar na humanidade valores que até então ninguém tinha falado, de amor, de caridade, até para com os inimigos. Porque o princípio da fraternidade até existia em outras ideias religiosas da época, em filosofias, mas era entre os iguais. O senhor, o escravo, quem trouxe esse novo princípio, essa nova ideia de que todos são iguais perante Deus, não existe maior nem menor, foi Jesus. E ele, ao trazer isso, teve que enfrentar imensas dificuldades. Mas ele trouxe, demonstrou, comprovou que era um princípio da lei divina, essa igualdade de todos os homens. E todos que vieram antes dele e depois dele enfrentaram lutas e dificuldades. Porque a experiência terrena, material, é para isso mesmo. Isso não quer dizer que a gente gosta de sofrer. Isso não quer dizer que nós somos masoquistas, queremos estar aí nos castigando, punindo sempre. Mas é a constatação de uma realidade. Que ao par desse sofrimento que é próprio da vida humana, também existe alegria. Também existe contentamento. Também existe satisfação. Mas a gente só consegue usufruir dessa segunda situação quando a gente compreende bem o que significa a nossa vida terrena. Há muitas pessoas hoje que estão frustradas por não terem se realizado materialmente, mas têm uma família maravilhosa, esposa ou marido dedicados, filhos bons, e a pessoa está lá se corroendo porque ela não consegue trocar de carro há mais de 5 anos. Ele lá está se corroendo porque ele não teve aquela guinada profissional que ele desejaria. Mas ele esquece que muitas vezes ele analisa a família dele. De todos os lados, não tem um jovem envolvido com drogas. Ele esquece que há milhares de pessoas vivendo esse drama. Então nós precisamos encontrar alegria nas inumeráveis situações que nós temos em torno da nossa vida. E não focar apenas a nossa atenção no nosso sofrimento atual. Essa é uma das formas que nós temos como, ao reconhecer o que de bom existe na nossa vida presente, a gente também preparar para o futuro. Porque uma visão excessivamente pessimista da nossa realidade nos conduz normalmente a situações de desequilíbrio. Nos conduz normalmente a situações em que nós cometemos muitos erros. E é aí que reside o grande problema. Porque muitas vezes nesses erros, nessas incompreensões que nós vamos tendo da vida e que nos levam a tomar atitudes impensadas, atitudes que geram sofrimento e dor para nós e para os outros, é que nós atrapalhamos esse futuro promissor que nós temos. Por isso que nós temos que ter uma atenção hoje muito grande com o que estamos semeando na vida, com o que estamos plantando. Porque muitas vezes, curtindo demais apenas o lado negativo da vida, refletindo demais apenas nos impedimentos, não nos potenciais que nós temos, lamentando demais as dores e não abençoando as coisas boas que nós temos, nós estamos muitas vezes mantendo aquele quadro de dor e de sofrimento que nós vamos ter pelo futuro. Nós só vamos nos libertar desse sofrimento futuro se nós plantarmos a boa semente hoje. Se nós realmente hoje nos dedicarmos a analisar que o futuro depende essencialmente do que estamos fazendo hoje. Então, nós temos que ter uma reflexão hoje profunda sobre os nossos desejos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Realmente meditar sobre o que queremos da vida. Realmente refletir sobre o que nós esperamos desse futuro. Porque muitas vezes a gente está trabalhando numa direção, mas o nosso desejo está em outra. É a pessoa, por exemplo, que está num relacionamento conjugal, que ele quer um lar, quer uma família, quer paz, mas está constantemente permitindo que o seu pensamento o desvie para experiências imaginárias que poderão levá-lo em algum momento a concretizá-las, a torná-las uma realidade material. Então é um desejo te levando para uma direção diferente daquela que você está trabalhando para ter. Então a gente tem que sincronizar os nossos esforços com os nossos desejos. Muitas vezes a gente quer a paz, mas os nossos esforços estão nos conduzindo para que direção? Para o conflito com o outro. Para entrar em discórdia, em desentendimento. Quem não quer um lar pacífico? Todo mundo quer. Mas se eu fico mentalmente me armando para duelar verbalmente com meu companheiro ou minha companheira, eu não estou trabalhando pela paz do meu lar. Então nós temos que refletir profundamente naquilo que nós queremos para a nossa vida. O que realmente desejamos para nós. E trabalhar só naquela direção. Não permitir que o nosso pensamento vague em desejos, em intenções, que são reminiscências do que já fomos. mas temos que concentrar hoje o nosso desejo, a nossa vontade, naquilo que nós queremos ser lá na frente. Eu tenho que concentrar hoje toda a minha vontade, todo o meu desejo. Se eu tiver que me entregar a fabulações, a pensamentos, que eu faça isso na direção do que eu quero. Pegando um exemplo bem assim direto, bem didático, né? Se o homem ou a mulher, eles desejam uma união firme com o seu parceiro ou sua parceira, pensem sempre no seu parceiro e na sua parceira. Não pense em outras pessoas. Isso garantirá a segurança dessa união. Se eu quero ser um profissional de projeção, que eu pense o que me leva a ser esse profissional. E não que eu fique vivendo de ilusões, de imaginações, o que eu não estou trabalhando para ser. É uma questão de a gente alinhar realmente os nossos desejos com aquilo que nós estamos fazendo. E aí a gente tem sucesso, a gente tem resultado. A gente consegue alcançar. É a boa semeadura. O que não dá é a gente viver desejando outras coisas, mas estar aqui trabalhando para outras. E isso tira a nossa força de realização. Isso tira toda a nossa energia de conquistar o que nós queremos. Outra coisa que vai nos ajudar nesse processo, né, é uma busca consciente no presente, daquilo que nós queremos realmente como ideal de espírito em evolução. É a gente descobrir realmente o que nos é possível hoje realizar, o que nós somos capazes de fazer, e realmente fazer, ter essa decisão, ter essa atitude de fazer aquilo que nos compete hoje, não ficarmos adiando, protelando essas realizações. É a gente dar aquele passo em direção àquilo que nós queremos. Por exemplo, eu quero conhecimento, eu quero aprendizado, eu quero ter esse conhecimento espiritual que me ilumine. Vamos nos matricular no curso? Porque se a gente não consegue estudar sozinho, em grupo vai ser melhor. Vamos participar dos cursos da casa. Nós vamos conquistar. Não temos ainda, mas vamos conquistar esse conhecimento que nos dá a segurança. Eu quero paz no meu lar. E o que eu preciso fazer para essa paz? Eu tenho que pedir perdão para alguém? Vamos lá pedir perdão para essa pessoa. Vamos dizer, eu quero recomeçar em bases de harmonia, de entendimento. Eu quero ter uma nova atitude no meu trabalho. Tenhamos a atitude que nós queremos ter, então. Muitas vezes são situações que nós não vamos ter a cooperação das pessoas. É algo que dependerá apenas de nós mesmos. E aí nós precisamos descobrir qual que é a atitude interna que nós temos que ter para entrar em harmonia com o conjunto, com o todo que nós estamos vivendo. Isso é a semeadura que nós fazemos para gerar para o futuro o bem-estar que nós esperamos. E outra coisa importante que nos ajuda nesse processo de a gente cuidar da nossa vida futura, de a gente já trabalhar pela realização dela agora, é a gente buscar inspiração nos grandes exemplos de superação. Olha, você observa pessoas mutiladas, pessoas que nasceram deformadas, mas que estão praticando esporte, estão enfrentando desafios. Pessoas que estão limitadas, mas estão ali fazendo aquilo que elas querem. Trabalhando, defendendo causas. Essas pessoas são espíritos muitas vezes em provas, estão lutando ali contra suas dificuldades. Alguns falham às vezes nessa luta, mas eles estão lutando. Eles são exemplos para nós. Então busquemos exemplos de pessoas que superaram as suas limitações. Pessoas que estiveram um dia numa ruína total e hoje estão bem novamente, são também exemplos. Pessoas que já foram alcoólatras e hoje estão lá ajudando outros a deixar o alcoolismo. Esses irmãos têm um valor imenso para nos mostrar que tudo que nós trabalhamos, que nós queremos, nós vamos conseguir. Só que a gente precisa se mexer para alcançar isso. Precisa se mover. Então buscar esses grandes exemplos que inspiram a nossa vida. Agora, buscar também os exemplos dos grandes missionários, de pessoas que fizeram obras grandiosas. Elas nos mostram o potencial que nós temos de realização. Aí alguém pode dizer, mas eram missionários, eles já tinham essa predisposição para acertar. Mas todos nós temos. Ninguém veio para falhar nessa encarnação. Ninguém veio para se perder daquilo que tinha que fazer. Aí pais muito amorosos, muito dedicados, muito competentes nessa atitude, refletem assim, mas eu perdi meu filho para as drogas. Ele morreu numa overdose. Realmente é uma perda para se chorar e lamentar. Mas não foi perdido aquele esforço. Aquele ser que aparentemente se perdeu na vida, ele um dia colherá essas sementes que foram bem plantadas. É que são espíritos que exerceram a sua liberdade e foram até o último limite. Esses que lutaram tanto para salvá-lo não tiveram perdida sua realização. É que aquele espírito precisa um tanto mais de experiência. Mas as boas sementes que os pais cultivaram nos seus filhos não se perderam. Aquilo que de bom nós fizemos e que aparentemente nos leva a pensar que nós estamos derrotados, também não ficou perdido. Tudo no conjunto da vida se soma de uma forma que em algum momento reflete o bem. Nenhuma ação benéfica que praticamos se perderá, nunca. Ela um dia vai se somando a outras e outras, e aquilo vai se consolidando. Então, que tenhamos muita coragem, muita esperança, e tenhamos a certeza que hoje nós estamos preparando o melhor da nossa vida, desde que estejamos realizando o melhor de nós, com amor, com dedicação, com carinho, sobretudo confiando nas leis de Deus. Porque é quando nos falta fé, é que nos falta força também. Que Jesus abençoe a todos, nos dê a todos nós uma excelente semana de muita realização espiritual. Muito obrigado.